Universitário. Eu não sei se foi sonho ver tudo aquilo que aconteceu numa noite de festa e poesia. O seu corpo tocou no meu e o meu coração percebeu que o amor vinha em forma de poesia. Magia. Quando dois olhos se olham no mesmo olhar, o coração não consegue mais segurar e quer amar, se apaixonar. E na dança peguei sua mão, nós rodamos pelo salão, e no peito meu coração já sabia que o amor vinha pra ficar, que eu tinha que me entregar, que a força do amor era quem vencia e te queria. Foi numa festa, num baile em algum lugar, nossas vidas se uniram por um olhar. Te no meu olhar. Quando dois olhos se olham no mesmo olhar, o coração não consegue mais segurar. Sertaneja, sertanejo pop universitário. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo.

deixei que outro alguém me dominasse assim. Sei que preciso cuidar mais de mim. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Nesse momento eu desejo outro amor. Nesse momento eu desejo outro amor. Sertanejo Pop Universitário. Misturei cerveja com saudade. Sabe o que é que deu? Deu paixão. Deu paixão, muita paixão. O meu amor foi embora, tá difícil esquecer. Arrasou meu coração pra curar a solidão, então resolvi beber. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão. Deu paixão, misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, muita paixão. Um amor quando termina, não é fácil encarar. É uma barra que judia, pra curar minha agonia, resolvi me embriagar. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão, deu paixão. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, muita paixão. Mal resolvido, é doença que não sara. Tô ficando quase louco, pra curar o meu sufoco, resolvi encher a cara. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão, deu paixão. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão, muita paixão. Vamos lá, galera, arrepia agora. Vai! Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, muita paixão. Sertanejo Pop Universitário. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui. Tô